atenção, sangue bom, porque o clima é de tensão. Sou nervoso, tá de volta em ação. Fica ciente, sou firme no repente. Aqui o verbo é quente, pior do que brasa dente. Manipular seu pensamento é um dois, então. Entre o inferno e o céu, minha missão, ladrão. É um resgate na velocidade da luz, do raciocínio do diabo que sempre seduz. Se não conduz, forma alguma salvação, somente ao inferno e à destruição. Veneno que mata, a faca que rasga, a pólvora que estraçalha, o tiro de automática. Sou favela, sou rua, sou povo, sou louco. Se for preciso, sou pra lá de bicho solto. Sempre disposto pra qualquer parada, na linha de frente, mais três na retaguarda. Só dispara e acelera o processo do sanguinário narrador maquiavérico. Lembra de mim, senhor, poupa minha alma. Lembra de mim, senhor, é justa causa. Vai ser olho por olho, vai ser dente por dente. O rap é a fúria que a sociedade treme. Se a fé move montanha, me livra da ambição ou do pecado mortal da traição. A maldade, o ódio, a inveja, o status, ou no final, o carro funerário. Entre a barreira do inferno e o céu, eu sei que é cruel e você que é o réu. Polícia e chama a ambulância, porque o monstro tá com a faca na garganta da burguesa que um dia humilhou no sinal. O moleque que pedia esmola no farol, então. Eu sou um monstro e você é a Cinderela, então. Eu sou um mano que apodrece na cela, ladrão, contaminado pelo vírus do ódio. A experiência do laboratório que deu errada, enfim, que transformou no cidadão que planta o terror, que pede o dinheiro do resgate no sequestro, que faz a mãe do boy chorar no cemitério, que aumenta a estatística. Canto pra polícia, se pá, compartilha. Revolta da periferia, engato a quinta e não a marcha. É, ainda tô de pé, graças a Deus tenho fé, porque o que me move é a sede de justiça. O louco sanguinário aqui não tem preguiça. É, a vida como ela é, minha trota. Eu sinto cheiro de morte, eu vejo a rota voltando mais humano de joelho e o cano na nuca, espalhando os miolos no meio da rua. Eu vejo traficante com uma HK defendendo seu reino, disposto a matar. Minha letra é pra quem tá no jogo, pro sábio ou pro novo, ou pro cachorro louco, pro monstro que condena sua alma como réu. Entre a barreira do inferno e do céu. Só os loucos, só os loucos, só os loucos revolucionários vão sobreviver. Só os loucos, só os loucos, só os loucos revolucionários vão sobreviver. O martelo da justiça condena a sentença. Mais um corpo gelado na gaveta. O tiro de escopeta estraçalha o pulmão, ou a doce da polícia que arregaça o coração. O vilão não sou eu nem você, veja bem também. O meu temor por Deus vai mais além, porque se o mar abriu pra Moisés, veja só quem é você pra fazer eu retornar ao pó. Seu pesadelo sou eu em carne e osso, o seu tormento sou eu mais furioso. É sinal da cruz, parceiro, sigo em frente, ou pela luz que ilumina minha mente. Eu faço do inocente, defendo a minha revolta. A palavra surpreende quem escuta, quem me olha, quem me observa, quem me interpreta, quem vê o sangue derramar na favela. É, pede perdão, ajoelha, implora. A escuridão do abismo é foda. A pedra de crack, o papel de cocaína, a seringa pro baque, a mesa de cirurgia. A euforia do povo no linchamento, do estrupador na hora do julgamento. A lei aqui é a lei do mais forte. A falta de respeito adianta sua morte. A sorte faz você apenas mais um réu. Entre a barreira do inferno e do